aqui como tá, 4M, amor. Tô tranquilão, mundo é um jogo. Foca aqui como tá, 4M, amor. Foca aqui como tá, 4M, amor. Afinal, domingueira, o bonde chuta as portas no jet a semana inteira, praticando outras propostas. Fui sutil, sei que gosta. Zenicite Europa, clima quente das notas. Se envolveu de tal forma, na risca, entra malícia, essa isca paixão goza. Vem pra cá, se comporta de forma flexível. Tu quer até solar, sonhar não é impossível. Incrível é que os percou, fica até revoltado. Fica comigo com as comestíveis ao lado. Assinado embaixo, mal barato entendeu. Fui meio debochado, boa tá aconteceu. Marcante, não me esqueceu, tal menor que te marcou. Matou os desejos seus, mas enfim te falou. Um jet, um love é vinho, depois mete o pé, fechou. Um jet, um love é vinho, o Ig que decretou. Tranquilão, mundo girou. Foca aqui como tá, 4M, amor. Tô tranquilão, mundo é um giro. Foca aqui como tá, 4M, amor. Foca aqui como tá, 4M, amor. Opa, DJ Jorginho na produção de novo? Mentira! Gosta dos inocentes, sabe que o bonde é culpado. Mas ultimamente elas têm mudado de lado.